life is crazy, nigga. Encontrei o Groot no bueiro, só deu isso. Tem, tem, tem, tem, tem. Fazendo um som pra levantar a galera. Quem quiser coopera e eu considera. Já era, não desespera, já fiz inteira. Tô apressada, mina, desespera. Cê não ia acender a vela, aquela bela vela. Vai deixar sequela, vai deixar amarela. Ponta do dedo dela. Já acertei o enredo, vou acordar cedo com ela. Vai sem medo, fuma, não congela. Tô entendendo o pensamento dela. Já vi que ela tela, eu tô dando trela. Fumaça atropela, pela saco a pela. Gata vai virar pantera. Sem miséria, mina séria se adultera. Solta a fera, solta a fumaça e não maneira. Dá uma volta e um pega. Se passe a pega, fácil pega. Na minha mão, sei que vai sossegar. Vai ser fácil entregar. A condição, ela só vem pegar. Não é fácil negar, vai ser fácil esfregar. Vamos então, que ela vai alegar. Que fuma por diversão, ou só quer navegar. Junto numa excursão, pra gente se pegar. E ela pega, meu jeito de ser, vai te descabelar. Eu te fiz revelar. Louca, tiro a roupa, sei que quis se pelar. Ainda desatrelar, safadez com lucidez que cê averiguou. Bateu de uma vez, no sentido oblíquo. Insinuou, de manhã continuou, minha fã. Lá de Amsterdã, cê fumou na maçã. A bela, bela, fumaça, seduz. Vi ela na janela e ela já deduz. Hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, yeah. A brisa induz, a mente pirou. Crivou a Mary Jane, gravidade, eu luz. Hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, yeah. Excêntrico, fico tranquilo, claro e destemido. Aceleração, crédito adicionado. Ligo para que me traga servida fechada. Pragas, várias sai dali, pronta pra ser clareada. Vida gorda, gordo sempre. A bela a vela, pampa, filha da puta do furo. Sente sua própria ignorância. Na bela, dão uns pega, na vela, dando uns puxa. Vida de rato louco, sequência de bola murcha. Fumaça que toma conta, nudez que predomina. Excesso de prazer, bebida, maconha e mina. Sempre está na esquina, ouço uma buzina. É a bela colada com a vela e portada da China, não acreditei. Depois louco eu fiquei, rato na brisa e grude pobre pagando de rei. O meu gole eu já dei, até a ponta fumei. Minha bela está comigo, com a vela sempre estarei. Pode crer, rato na brisa, grude a bela e a vela. Vem MG. A bela, bela, fumaça seduz. Vi ela na janela e ela já deduz. A brisa induz, a mente pirou. Crivou a Mary Jane, gravidade, eu luz. Hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, hoes, yeah.